espera, que me espera, indo agora porta fora, vendo sempre pra onde eu vou, sonho e tanto em pouco tempo. De uma essência luminosa, tão sutil e cristalina, esfera da verdade em caminhos pelo tempo.